alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Olá, gente querida. Oh, gente boa. Eu tô que tô, menina. Ó. Oh. Beijão pra você. Meus amigos, já tô aqui cumprimentando há muito tempo, você escutou? Ó, tô aqui, ó, já batendo aqui no seu ombro aí, desejando felicidades, que você tenha aí um dia maravilhoso, que você tenha um bom programa, que você goste, que você curta, assim comigo. É, porque eu, pra mim é um barato quando chega esse momento, é pra mim a maior curtição quando eu posso estar aqui junto dos meus amigos, fazendo as coisas que eu gosto, que é exatamente trazer o programa Maurício Fares. Puxa vida, eu sei que tem gente aí do norte a sul, de leste a oeste, olha a Oiapoque, o Chuí, em qualquer parte aí, tem um radinho ligado, tem um computador ligado, curtindo a gente, isso só me traz felicidade, só me traz alegria. Então, pra você, tudo de bom mesmo que eu desejo de coração, viu? E daqui um pouquinho eu trago a carta destaque e também temos aqui as nossas músicas bonitas, músicas antigas, aquelas músicas que não são rodadas com muita frequência, né, nos programas atuais. É porque a maioria das músicas de sucesso, todos os programas que nós temos aí rodam. Agora, as músicas que já foram sucesso, mas que continuam vivas no nosso coração, essas aí quase não são rodadas. Por isso é que eu dou prioridade, dou preferência para essas músicas, porque é uma forma de resgatar um pouquinho daquilo que a gente curte. É por isso que a gente sempre traz aí aquelas músicas que já não estão na mídia, mas que na verdade você sabe cantar ela de ponta a ponta. Já essas músicas modernas, atuais, mesmo rodando a cada intervalo aí, rodando em cada programa aí a todo instante aí, você não consegue decorar essas músicas. Me diga, você sabe cantar alguma dessas músicas modernas todinha? Te garanto que não sabe, assim como eu também não sei, né? Mas agora, as músicas antigas, essas ficam mais marcadas na cabeça da gente, não é? Como essa, por exemplo, que eu vou trazer aí, olha. Edson e Hudson, eles começam cantando Azul. Vamos lá, menino, roda! Foi na manhã em que eu te encontrei, quando a brisa tocava tua doce pele, teus olhos tristes que eu adorei ver, na noite em que eu te amei. Quando em silêncio por fim te beijei, senti lá dentro nascer esse amor azul. Olho pro céu em você, posso ver a estrela que eu sempre sonhei. E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como a lágrima quando apertamos, azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. Como o milagre que tanto esperei, é a garota que eu sempre sonhei azul. Tua inocência que eu quero entender, seu príncipe azul eu serei. São mil loucuras de amor com você, raio de lua será para mim azul. E como a chuva pintada de azul, sempre será só você. E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como a lágrima quando a perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. Esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. Oi, Maurício, qual é a carta de destaque de hoje, Maurício? Opa, gente, hoje, olha, a carta de destaque de hoje é da garota sonhadora de Monte Santo, na Bahia. Alô, menina! Tudo bem, garota sonhadora de Monte Santo? Legal, legal, viu? Ó, daqui um pouquinho eu trago a sua história aí, vamos saber o que, que ela tem aqui para nos dizer e o que, que a gente pode dizer aí para a garota sonhadora de Monte Santo, na Bahia, viu? E você também quer participar com o Maurício Fale, você quer mandar sua carta como carta de destaque, você quer pedir alguma música, você quer mandar algum recado, você pode participar através da nossa caixa postal 0633 CEP 71-749-970, Brasília, Distrito Federal, ou então através do nosso site, né? www.radioestudiobrasil.com.br. Lá, quando abrir a página do site, você vai ver um quadrinho escrito contato. Clica lá no quadrinho e pronto. Aí você vai mandar mensagem para qual programa você quiser e para o comunicador que você quiser, tá certo? Combinados? Pois muito que bem. E agora, vamos rodar aí para vocês. Demi Rousseau, We Shall Dance. Roda, menino. Música bonita, viu? Bonita. programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. É, minha gente, estudar é realmente um trabalho difícil, né? Exige de quem faz uma postura crítica, sistemática. Exige uma disciplina intelectual que não se ganha a não ser praticando, né? Isso aí é uma frase dos maiores pedagogos que nós tivemos, o Paulo Freire. E sem sombra de dúvida, a gente fala, mas aqui a maioria, olha, muita gente vai para a escola apenas pelo fato de ir, mas não se preocupa em estudar. Por aí você nunca vai conseguir realmente aprender alguma coisa. A gente tem que ir com aquele sentido, não, que eu vou é para estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que ser alguém, eu tenho que me tornar uma pessoa experiente, e é através do estudo que a gente consegue tudo isso. Então, é uma disciplina intelectual que a gente tem que fazer para que a gente possa realmente estudar, porque é um trabalho difícil. Não é fácil. Eu sei que muita gente trabalha aí o dia inteiro, depois de noite ainda vai para a escola, chega lá num cansaço danado. Mas tem que ser assim. Se não for com sacrifício, com algum esforço, a gente não consegue nada na vida. E ir também na escola por ir não é um bom negócio. A gente tem que ir com aquela vontade de aprender, de realmente aprender. Aí sim, aí a escola vale a pena, né? Vamos trazer uma dobradinha agora? Vamos? Agora vamos rodar. Marcos de Oni, Casal Feliz. E o Chitãozinho e Chororó, Só Quem Amou Demais. Roda lá as duas, menino. Vamos nessa. Eu a vi pela janela e me apaixonei por ti. Daquele amor eu não queria desistir. Foi o meu primeiro amor e o mais forte que senti. Nosso amor já durava 4 meses. Estávamos apaixonados, eu e ela de uma vez. Nós dois juntinhos, quando um beijo ela me deu. Ali naquele momento o melhor aconteceu. Nós dois juntinhos, quando um beijo ela me deu. Ali naquele momento o melhor aconteceu. Com alguns meses ela veio me procurar. Disse: meu amante amigo, precisamos conversar. Por mais que eu tente, não deixarei de te amar. Pois ainda não casamos, nosso filho vai chegar. Por ser menores, nós não fomos ao juiz. Não casamos na igreja, porque nossos pais não quis. Vivemos juntos, temos tudo que mais quis. Pois não é juiz e nem padre que faz um casal feliz. Estamos juntos, temos tudo que mais quis. Não é juiz e nem padre que faz um casal feliz. Com alguns meses ela veio me visitar. Disse: meu amante amigo, precisamos conversar. Por mais que eu tente, não deixarei de te amar. Pois ainda não casamos, nosso filho vai chegar. Por ser menores, nós não fomos ao juiz. Não casamos na igreja, porque nossos pais não quis. Vivemos juntos, temos tudo que mais quis. Pois não é juiz e nem padre que faz um casal feliz. Estamos juntos, temos tudo que mais quis. Pois não é juiz e nem padre que faz um casal feliz. Estamos juntos. Temos... falta desse amor. Isso é problema meu, porque da minha dor, quem sabe sou eu. Quem chora sou eu, quem sofre sou eu. O amor é meu, só quem amou demais conhece esse caminho. Quem seu amor perdeu e agora está sozinho, sabe como eu, chora como eu, sofre como eu. É a prisão que escraviza meu corpo, é a solidão que amarga na boca, é a lembrança que mata aos poucos, é um tiro a queima roupa. Saudade que mora no peito é um desejo que entra nos poros. Meu amor não tem jeito. Quem amou demais conhece esse caminho. Quem seu amor perdeu e agora está sozinho, sabe como eu, chora como eu, sofre como eu. Solidão que amarga na boca é a lembrança que mata aos poucos, é um tiro a queima-roupa. É a tristeza que brota nos olhos, é a saudade que mora no peito, é um desejo que entra nos poros. Meu amor não tem jeito. Meu amor não tem jeito. Se já doeu demais, meu amor não tem jeito. Tem uma grande escritora que também faz coisas bonitas, ela tem cada mensagem linda. É a Lia Luft. Olha só uma mensagenzinha dela: a gente que, em vez de destruir, constrói. Em lugar de inveja, presenteia. Em vez de envenenar, embeleza. Em lugar de dilacerar, reúne e agrega. Ah, esse sim, eu quero sempre comigo. Mas é bom, quem é que não gosta de pessoas assim, não é? Então, é porque a gente só vê muitas vezes aí frases de dizer que alguém é invejoso, que alguém não gosta de construir, só gosta de destruir, só gosta de falar mal dos outros. Mas quando você encontra alguém que é exatamente o oposto, que só fala bem, que constrói, que fala coisas bonitas, que faz com que você se sinta bem, claro que você quer estar sempre ao lado dessa pessoa, quer ou não quer? É mais do que certo. Eu mesmo, né, se pudesse só estar perto ao lado, se pudesse estar sempre ao lado de pessoas assim, para mim seria a coisa melhor do mundo. Mas a gente tem que conviver também com o lado ruim da vida. Não é toda, né, nem tudo são flores, né? Tem os espinhos também, ora se não tem. Maurício Fares, você vai cantar agora, Maurício Fares. Você não tem coração. Roda lá, menino, roda a música, vamos. Música. Maurício Fares. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Bom, minha gente, vamos seguindo com o programa Maurício Fares. Daqui um pouquinho eu trago a carta destaque de hoje. É a carta da garota sonhadora de Monte Santo, na Bahia, viu? Daqui um pouquinho, menina. Olha só uma frasezinha aqui da minha querida amiga Graça Alves. Ô, Graça, tudo bem com você, minha querida? Um beijão, viu? Felicidades. Ela também sempre participa comigo aqui, sempre colabora com o nosso programa. E a frase que ela me mandou: sabe por que o silêncio machuca? Porque ele esconde palavras que gostaríamos que fosse dita. Sabe por que a traição dói tanto? Porque nunca vem dos inimigos, e sim das pessoas que mais amamos na vida. Sabe por que não existe meio de voltar no tempo? Porque se ele existisse, nunca aprenderíamos a seguir em frente. Três grandes verdades, não é? Muito obrigado, minha querida amiga Graça Alves. Um beijão para você. Felicidades, tudo de bom, menina. E olha, agora eu vou rodar mais uma. Agora vamos trazer É tenso. Fernando e Sorocaba cantam no programa Maurício Fares. Roda lá, menino. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Que defeitinho bom, hein? Beijar, eu gosto. Beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom. Qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto. Se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Beijar, eu gosto. Beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom. Qualquer paixão, me diverte, tem farra, tô pronto. Se é festa, me chama, sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. É tenso demais. Olha, tem certas notícias quando a gente vê aqui, a gente fica meio revoltado, viu? Vocês se lembram quando foi para inaugurar um hospital no Ceará, né, contrataram um show da Ivete Sangalo lá para ir fazer a inauguração do hospital? Pagaram R$ 650 mil de cachê para esse show da Ivete Sangalo. O hospital foi inaugurado mal e porcamente, atende mal, falta equipamento, e é uma falta de médico, falta de pessoal. E o pior de tudo, agora quando você lê no jornal aí, que depois de gastar esse dinheirão, 650 mil, para pagar esse show da Ivete Sangalo, o governo entrou na justiça para não ter que pagar o tratamento de uma criança, né? Não pagar o tratamento de uma criança, porque o tratamento era de alto custo. Que horror! Quer dizer, paga 650 mil para um show, mas não paga aí o tratamento de uma criança, uma vida que está precisando de um tratamento, e que vai, é um tratamento de alto custo, aí o governo do estado entra na justiça para não pagar o tratamento. É uma coisa que deixa a gente revoltado, chateado. Ah, mas como deixa, viu? É por isso que eu odeio política, eu não gosto de política e nem político, tampouco. Mauro Sérgio vai cantar agora O Fim. Roda lá, menino, roda, roda. Na certa encontrarás em tudo uma lembrança do que ficou pra trás, de um amor que era lindo e a vida fez morrer, e agora só nos resta lembrar, nada mais. As estrelas que eram nossas até nem brilham mais. Das rosas só espinhos, ferindo ainda mais. E a cada momento sentimos solidão, e os nossos corações a sofrer, a chorar. Chorando agora estamos, de tudo a nos lembrar, o quanto nos amamos, como foi lindo amar. Para nós, a esperança parece que morreu, e do amor só restou para nós o adeus. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. É, rapaz, tá na hora. Não, ainda tem mais uma música pra rodar aqui. Não tá na hora da carta destaque ainda não, Maurício. É, tem ainda que rodar a música do Guido Renzi, Tanto Cara. Então, faça o seguinte: roda a música e Tanto Cara, e depois da música nós vamos pra nossa carta destaque, ora ora. Por que que não? Então, vamos nessa. Roda lá, menino. Ringrazio il cielo che mi ha dato te. Questa mia vita ora è vita assai. Cercavo il sole, ora è qui con me. E nei tuoi occhi di tutto quello che mi dai, la comprensione, il bene che mi vuoi, la tenerezza che io trovo in te, mi fa gridare di tutto quello che mi dai, la comprensione, il bene che mi vuoi, la tenerezza che io trovo in te, mi fa gridare al mondo che sei. Sim, agora vamos nós, vamos lá, gente, vamos trazer aí a nossa carta destaque de hoje. Tá, a vinhetinha tá no ponto aí, menino? Então, solta a vinheta, vamos lá. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, a carta destaque de hoje é a carta da garota sonhadora de Monte Santo, na Bahia. Veja só o que ela escreveu aqui. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu gosto muito do seu programa e da carta destaque. Eu tenho 16 anos e estudo aqui mesmo em Monte Santo. Mas eu estou pensando seriamente de quando terminar o segundo grau, ir para Salvador para fazer vestibular e estudar medicina. Porque o meu maior sonho é me tornar médica pediatra, porque eu adoro crianças. Eu tenho uma tia, irmã do meu pai, que mora em Salvador. Mas eu fico sem jeito de pedir a ela para ir morar na casa dela, porque ela e meu pai não estão se falando. E eu acho que ela não vai querer me aceitar lá. Para mim, Maurício, seria a única forma de ir para Salvador, porque nós não temos condições de alugar uma casa lá para eu poder estudar. A minha mãe tem uma irmã também que mora em Brasília. Mas me disseram que passar para medicina em Brasília é muito difícil. Passar no vestibular para medicina em Brasília. Então eu fico sem saber o que fazer, Maurício. Só que sei que eu não vou desistir do meu sonho. Isso jamais. O que é que você me orienta a fazer, Maurício? Será que em Brasília é tão difícil assim mesmo? Por favor. Ah, sim. E depois, se você puder, roda para mim a música da Márcia Ferreira e do Adelson Moura. Mas que gracinha você roda. Não, tá, eu vou rodar sim, viu, menina? Agradece a sua ouvinte, a garota sonhadora de Monte Santo, Bahia. Pois é, como eu disse, vou rodar sua música sim, viu? Quanto a ser difícil passar no vestibular para medicina, tanto aqui quanto em Salvador, a dificuldade vai ser muito igual, muito parecida. Com a única diferença que aqui em Brasília, né, o campus da UNB é muito longe. E dependendo de onde a sua tia mora, é uma viagem tanto chegar até lá. Mas isso não é obstáculo quando se quer, não é? Não é mesmo? Agora, você não tem feito as provas do Enem, não, menina? É porque a melhor forma de conseguir uma boa pontuação para entrar numa universidade hoje é ter boas notas no Enem. Você não fez as provas desse ano? Menina, estuda bastante, faça boas provas do Enem e as coisas vão ficar bem mais fáceis para você, viu? Como eu disse, tanto faz aqui como em Salvador. Muitas portas vão se abrir se você for uma boa aluna e tiver uma boa pontuação do Enem. Estuda mesmo, menino, com afinco, e você verá como muita coisa vai clarear para o seu lado. Aí tem outra coisa, né? Tem esses programas de auxílio aos estudantes, tipo ProUni. É um crédito que vai te possibilitar estudar até concluir a faculdade. Então, depois é que você vai pagar esse empréstimo. Mas tudo isso somente depois que você passar no vestibular e saber aonde é que vai estudar, não é? Aí você procura se informar. É porque, de repente, você consegue pontuação para uma universidade, é uma faculdade de medicina, mas talvez não consiga ser em Brasília, não pode ser em Salvador, mas pode ser em outro estado. E lá, aí então, é por isso que tem esse crédito estudantil, para que você possa, então, financiar o seu estudo, mesmo que seja num estado diferente, num lugar diferente, mas você vai ter condição de se autossustentar até terminar os seus estudos. E aí depois é que você começa a pagar. Entendeu? É assim que funciona a coisa. Então, hoje em dia, facilitou muito com esse negócio aí de se conseguir uma pontuação pelo Enem. Aí você, então, tem mais facilidade de entrar numa universidade federal. Estuda, menino, estuda. Já que você tem esse sonho, não desista mesmo, não. Eu acho que você está mais do que certa. Não deve desistir de forma alguma do seu sonho. Continue estudando e faça as provas do Enem com capricho, com afinco. Você vai ver que essa pontuação que você vai conseguindo aí vai ser o ideal quando você realmente precisar de entrar numa universidade. Você vai estar numa boa e de repente você consegue pontos para entrar numa faculdade melhor do que você está imaginando. Num lugar talvez melhor do que você possa imaginar. Porque, como eu te falei, aqui em Brasília é longe pra caramba. O campus da Universidade Federal de Brasília, da UNB, é longe. Qualquer cidade que você esteja morando, por exemplo, essa sua tia aí, se ela estiver morando num lugar tipo assim, Braslândia, por exemplo, para sair de Braslândia para chegar lá na UNB, é uma viagem tanto, viu? Não é brincadeira, não. Olha, são mais de 60 quilômetros, né, para chegar lá. Se morar em Taguatinga, é mais de 40 quilômetros. Se morar em Sobradinho, Sobradinho até que é mais perto, né? Mas se morar no Gama, que é outra cidade. Então, a gente tem que ver essas coisas aí. Por isso mesmo que muitas vezes, se você estuda bem aí, faz boas provas do Enem e consegue uma pontuação boa, de repente você vai até para uma faculdade que seja muito mais fácil você se locomover e fazer o seu estudo. Tá bom, menina?